cê acha quando a rota atira? O rumo da quadrilha e só vê você na mira. Igual o índio cheio de velocidade, passa flecha no malévolo, te pinta igual pistache. Pois é, perseguição 24 horas, corre, toma tiro 5-12 e o desgraçado não morre. Tipo gato, 7 vidas, tô sem rima, mas tô firmão. Caralho, que esse cara faz pra ter tanto perdão? Sua mãe descabelada, vixe, quase teve um surto. Quando um hipnano, cê caiu, mano, mó barulho. E aquela vez, cê ficou no gesso, uma pá de injeção, até caiu o cabelo. Os hospitais já te conhecem, tem a ficha, tem o nome. Se colar, mano, esperar primeiro, tem que vir os homens. Sua infância foi de pancada em pancada, fora a pneumonia e o capoto da escada. O santo é forte, é o que fala porque não olha na cara. O discernimento assusta porque sobe confusão. É vida de ladrão ou de escolhido, só sei que o conselho entra num e sai no outro ouvido. Acho tudo isso normal. Tira um sarro até umas horas quando tu tá passa mal. Um sinal de salvação é Deus vence no cansaço. Você passa por isso? Acredite, Deus te ama. Ouço o conselho de um cara que não sabe nada. Jesus espera, por isso te guarda nas paradas. A cena é essa, é você que faz. O sangue sendo do inimigo dele tanto faz. Executado, esperança de um bom menino, que por ter coragem demais tá virando assassino. Talvez mendigo, dizendo que tem Deus no coração. Deus quer homem valente, inteligente, doidão. Uso bem bolado os fatos que sim eu carrego. Tipo Hollywood, mas não tem dublê. É, que diretoria que mandar em mim? Minha independência me faz ser assim. Filho, tu é escolhido, por isso que tu anda cara a cara com o perigo. Tem um demônio chamado morte precoce. Suicídio não tem perdão, coisa de mosca. Pra pregar a palavra tem que ter valentia. Então entra nesse time, o prejuízo não é seu. Lembre de toda palavra a qual Deus prometeu. E se ele te quer, ele te traz de qualquer jeito. Com ou sem respeito, mano, vê direito, vê direito, vê direito. Seguido, morre aqui. Mas a notícia ruim vai doer pau que eu chuei. O que o homem mais gosta é quando alguém fala de ti e conquistar aquilo que não pertencia a si. Tá vendo? Tá tudo errado. Às vezes nós revolta com as fitas, com os baratos. E põe barato, hein? Os bagulho nada a ver. Nessas horas nós que vê quem é que tem que proceder. Então levanta que eu sei que você sabe. Quem resolve essa fita que te tira do perreiro. Mesmo não te conhecendo, eu vou orar por você. Sua vida é seu momento, só você pode escrever. Bate, bate na porta do céu. Tem mais um que tá de ré, deixou ela usando o véu. Não, não faça isso. Manda de volta pra terra porque ele é escolhido. Eu tô ligado aquele sonho que cê sonha. Acorda suando frio, enforcado com a fronha, com as bolonas de fogo caindo no pote dos outros. E o cê lá no meio, tipo gritando socorro. Aí cê vê e pensa se vale a pena teimar. Cê é imperativo, sei que cê vai tentar. A sua decisão é muito importante, pra minha, pra sua e pra vida dos pro. Não adianta quem nasceu pra prega, prega. A maioria é filho de crente sem ideia. Embolado, misturado na medida que observa a caminhada do cristão. Cê acha que eu não sei quando cê olha eu indo pra igreja? Parece até meu inimigo com cara de mal. Ninguém conhece a caminhada de ninguém. Ai maluco, faz a sua e viva bem.